Então, muito boa tarde. Meu nome é António Cardoso e enfim, trabalho na reitoria da Universidade. Eu temo que esta intervenção vá ser, em relação às anteriores, que foram muito interessantes, e a qual eu assisti também para um pouco ganhar o pulso, que seja uma intervenção destituída de grande interesse, porque é uma intervenção, creio eu, mais institucional. Eu estou aqui um pouco em representação do reitor, que não pôde estar, porque não está presente no país, e foi-lhe proposto o tema, creio eu, pela organização, que está ali indicado, por responsabilidade da Universidade na intervenção. Eu confesso que quando li aquilo, nem tive até alguma dificuldade em perceber o que é que necessariamente se pretendia. E depois, consultando a documentação do fórum, pude-me aperceber, portanto, que o fórum contempla três fases, portanto, este projeto de InnerCity. Enfim, vou rapidamente recordar isso. Portanto, a primeira fase, brainstorming, que estará terminada. A segunda fase, que é aquela em que estamos, chamada consolidação, na qual se insere este fórum. E, portanto, que, porque eu pude perceber, é uma fase de construção de ideias. E, então, a terceira fase, que tem um nome, intervenção, tem aquele objetivo que ali está. Portanto, que é a aplicação dos projetos da segunda fase através da criação de uma empresa na área das indústrias criativas que responda às necessidades reais e que contribua para o desenvolvimento económico e social. Portanto, a minha interpretação daquele título, Responsabilidade da Universidade da Intervenção, enfim, o que eu entendi era que se pretendia que a universidade, enfim, o reitor, neste caso eu, em sua substituição, dissesse-nos alguma coisa sobre o que é que a universidade poderá contribuir para o desenvolvimento deste projeto. E que, tanto quanto eu posso perceber da intenção dos promotores, resultará na criação daquela empresa, enfim, seguindo os processos normais. Ora bem, eu costumaria então começar pela palavra responsabilidade. A mim parece-me evidente que, tratando-se este de um projeto de empreendedorismo, portanto, a responsabilidade naturalmente será dos empreendedores e empresários. E resultando isto numa empresa, os empreendedores vão, provavelmente, ou poder-se-ão tornar empresários e, portanto, a responsabilidade, creio que será finalmente deles. Isto não quer dizer que a universidade não poderá ser um dos empresários, porque nesta questão da criação de empresas novas com base na força viva que existe na universidade, portanto, os seus alunos, estudantes, professores, criam-se por vezes empresas nas quais as instituições, portanto, as faculdades e a universidade podem ter uma parte, geralmente muito pequena, uma pequena parte, muitas vezes apenas simbólica, 5%, 10% de capital, qualquer coisa do género. Portanto, isso evidentemente é um assunto a estudar, portanto, mas o que eu entendo é que aquela palavra responsabilidade, nesta circunstância, é sobretudo atribuível, como é evidente, creio eu, aos empreendedores e empresários. E, portanto, vou entender a palavra responsabilidade que foi colocada no título da intervenção, como sendo, a minha interpretação é esta, qual deverá ser o envolvimento, o contributo da Universidade na intervenção, pressupondo que ela não irá ser, como provavelmente não será, um dos empresários. Ora bem, neste sentido, envolvimento, contributo, parece-me evidente, óbvio, a própria circunstância disto estar a ocorrer é um contributo da Universidade, se quiserem, dos membros da Universidade, enfim, essencialmente, eu sei que haverá pessoas que não são membros da universidade, na organização, mas creio que a maioria das pessoas o são. Portanto, estudantes, professores, outras pessoas que estarão envolvidas neste projeto. Portanto, evidentemente, desde logo há aqui um contributo da universidade, mais dos seus membros. Depois haverá um contributo institucional que, enfim, se cifrará ao nível das unidades orgânicas e depois da própria reitoria-universidade, portanto, como sendo o organismo central da universidade. Eu iria-me centrar mais neste último, como é evidente. Ora bem, antes de passar a esse aspecto, gostaria de fazer um pequeno parênteses, que me parece-me que é capaz de vir a propósito acerca disto, porque tem a ver com aquilo que se entende poderem ser as universidades do futuro e que, enfim, no fundo, creio que a Universidade do Porto, nos últimos, enfim, 15, 20 anos, tem vindo a construir uma estratégia que tem bastante a ver com aquilo que eu agora lhes vou transmitir, ou resumir, e que é muito recente, portanto, é uma declaração de Praga das Associação de Universidades Portuguesas, de Universidades Europeias, que veio ali, portanto, do mês passado, portanto, não faz sequer um mês, que indica os 10 fatores, como disse, indicado de sucessos para as universidades europeias da próxima década. Eu refiro isto porque me parece que estes fatores são um pouco identificados na estratégia, ou alinham bastante bem com a estratégia da própria Universidade do Porto, que vem a ser construída ao longo dos últimos anos, enfim, como digo, nos últimos anos, uma década, enfim, envolvendo vários reitores, não apenas este, mas os outros também, enfim, com, evidentemente, personalidades diferentes, contributos diferentes, velocidades diferentes. Ora bem, eu li rapidamente. Estes primeiros 4 fatores são o que, no entendimento da EUA, são aqueles fatores que são exigíveis às universidades que fazem o seu papel primário, não é? Que ensinam e investigam. Portanto, é exigível que haja um alargamento de oportunidades para, enfim, para quem frequenta, portanto, para a frequência de se consultar no ensino superior, haja um melhoramento da carreira de investigação, portanto, é exigível que isso aconteça, haja uma oferta de programas de estudos relevantes e inovadores, portanto, e haja uma maior multidisciplinaridade, não é? Eu creio que, por exemplo, esta questão da multidisciplinaridade prende-se algo, tanto que, se eu pude entender a intervenção anterior, não o debate, mas a intervenção anterior, prende-se um bocado com a questão que foi levantada por essa intervenção, embora ela fosse colocada num âmbito fora da universidade, não é? E, eventualmente, nem sendo particularmente favorável ao envolvimento da universidade nesse sentido inovador que ela queria transmitir. Mas, enfim, isso, essa necessidade de novos tipos de projetos de investigação, sobretudo com uma muito maior componente multidisciplinar, que permita abordar de uma forma muito mais geral, está identificado também nas universidades como sendo uma necessidade. Um pouco na linha, portanto, do que dizia esse orador, que eu confesso que não sei o nome. Depois, há um conjunto de fatores que estes, sim, são aqueles que, no entendimento da Associação, são exigíveis às universidades que pretendem cumprir ou que procuram excelência em todas as suas linhas de intervenção, em todas as suas áreas de intervenção, que, para além da investigação e do ensino, tem a ver agora cada vez mais com o envolvimento com a sociedade, portanto, com o empreendedorismo, com a procura da melhoria contínua, o ensino ao longo da vida, portanto, todos esses fatores que agora são exigíveis às universidades que procuram excelência. Portanto, e os fatores, leio rapidamente, são o reforço da autonomia, aspecto importante e que, no âmbito da Universidade do Porto, enfim, sei que é um assunto eventualmente polémico, tem sido central no último ano, digamos, na estratégia que tem sido desenvolvida pela Universidade. Crescimento e diversificação de receitas, outra componente que, embora também em Portugal de difícil discussão, parece-me absolutamente óbvia, não é? Nos tempos que correm, não é? O que, evidentemente, obriga e liga muito bem com a parte final, o ponto 10, portanto, a abertura ao exterior e desenvolvimento de parcerias. Portanto, a universidade não como um elemento da Idade Média fechado para construir o conhecimento, mas sim algo que se abre para fora. E não só o conhecimento tem que ser construído em função das necessidades da sociedade, como também deverá ser pensado para ser aplicado a essa sociedade. Eu não quero com isto dizer que não haja necessidade de conhecimento fundamental, porque continua a haver, como é evidente. Depois, o ponto 7, aumento da qualidade e da transparência, promoção da internacionalização, aumento e melhoramento da qualidade da mobilidade, portanto, que é facultar que a mobilidade se faça de forma, digamos, em que as questões, digamos, de intendência não sejam óbvias a que ela se processe. Eu os chamo a atenção porque houve uma referência que há cada vez mais turistas na cidade, é verdade, mas há também cada vez mais estudantes estrangeiros na cidade do Porto. Não sei se têm noção, a cidade do Porto recebe todos os anos 2 mil estudantes estrangeiros, portanto, o que começa a ser um número interessante e significativo. Nós, portanto, estamos próximos dos 7, 8%, enfim, o objetivo é chegar aos 10% em 2011, creio eu. Ora bem, eu abro este parênteses porque me parece que ele tem bastante a ver com aquilo que se pretende que é transmitir, aquilo que poderá ser o envolvimento da universidade nesta intervenção, na intervenção que se procura que vá ser sequencial a esta fase de consolidação. Ora bem, e para traduzir esse envolvimento da universidade, eu iria tocar muito rapidamente dois pontos. Primeiro, a predisposição da universidade, neste caso estamos a falar da Universidade do Porto, e acho que essa predisposição existe desde que esta estratégia que lhes tenho vindo a referir tem vindo a ser construída nos últimos anos, alinhada, creio eu, por aqueles pontos que ali estão, portanto, abertura à inovação, em todos os domínios. Eu agora depois falarei um pouco mais em pormenor nessa abertura, o que eu entendo ser essa abertura, o apoio ao empreendedorismo e à transferência de conhecimentos, abertura à sociedade. Esta questão é razoavelmente desequilibrada nas várias faculdades da universidade. Há algumas faculdades que sempre estiveram muito abertas à sociedade, há outras menos. Isto não é uma situação muito igual dentro da universidade. E depois, enfim, uma questão mais menos é que a universidade dispõe de algum sistema de incentivos financeiros para apoiar as iniciativas da sua comunidade, sobretudo viradas também para o exterior, não? Viradas, não são as iniciativas científicas, porque essa haverá outros meios de a serem apoiadas, mas são iniciativas que têm a ver sobretudo com a sociedade civil, portanto, evidentemente como fóruns deste género, não? Portanto, isso pode ser apoiado até financiamento pela universidade. E depois, agora, pôr-lhes algumas preocupações que afetam a universidade, dados as suas características especiais, da maneira como se dispõe no território, e que, enfim, creio que poderiam ser interessantes também para lançar a discussão. Ora bem, no que respeita à abertura à inovação, eu elenco ali alguns fatores que entendo serem sinais dessa abertura, não é? Desde logo, a questão, digamos, jurídica da transformação da universidade em fundação. Eu creio que isto, evidentemente, não é uma panaceia, mas é uma oportunidade. É um pouco na linha do que dizia o Rui Fernandes. Eu estou a favor da mudança, não é? Portanto, pelo menos é isso. Há outra coisa que é preciso que as pessoas tenham presente. Evidentemente, está a ser feito com prudência, no seguinte sentido, que é, há duas questões que são fundamentais, que é o nível de financiamento e a proteção dos direitos das pessoas. Estas duas questões estão, tanto quanto é possível garantir, na lei, estão garantidas no seguinte sentido, que o facto da Universidade do Porto passar à Fundação vai oferir exatamente os mesmos direitos que oferecem as sociedades públicas, que terá o mesmo nível de financiamento, nas situações comparáveis, e os seus colaboradores terão o mesmo tipo de direitos que têm as das universidades que não sejam Fundação. Portanto, ou seja, tendo isto garantido, que me parece, enfim, evidentemente óbvio, tinha que se garantir, porque senão seria uma situação realmente complicada e, digamos, seria um pouco metido no escuro, creio que a passagem à Fundação, em princípio, poderá constituir um movimento de muito, muito interessante para a universidade. Desde logo, há uma questão, enfim, que não sei se para a qual podemos estar muito alertados, mas que me parece importante, é que tem sido um fator que tem permitido pensar a universidade de maneira muito mais global. Fruto da maneira como a universidade se desenvolveu, a parte de investigação da universidade, de facto, é exterior à universidade. É feita por pessoas da universidade, mas é exterior à universidade. A investigação, não toda, mas boa parte dela, aquela que é mais conhecida publicamente, os institutos de saúde, por exemplo, o IBMC, o IPATIMUP, são exteriores à universidade. A universidade é sócia, são associações, a universidade é sócia, mas são organismos exteriores à universidade. O INES e o INESC, outros organismos que são conhecidos, enfim, publicamente, são exteriores à universidade. São associações exteriores à universidade. Ora bem, esta passagem à fundação vai permitir, pelo menos é isso que está a ser pensado, e existe já compromisso nesse sentido, em que tudo isto passa a ser parte da universidade de uma maneira mais articulada. Portanto, há aqui, eu creio que este é uma vantagem, pá, em relação às fases anteriores. Depois, enfim, esta transformação dos cursos motivada por Bolonha, enfim, por toda a polémica que se tem levantado, tem permitido também o lançamento de novos cursos, novas parcerias, portanto, em iniciativa à multidisciplinaridade, evidentemente. Este novo conceito dos ECTS permitiria fazer uma coisa que creio que há uma boa predisposição política para que se faça. Depois aqui há uma questão de dificuldades físicas e por isso que eu depois gostaria de expor essas questões, que é todos os cursos poderem ter componentes em várias faculdades. Seria muito interessante que um aluno de engenharia, do qual eu sou oriundo da Faculdade de Engenharia, portanto sou professor da Faculdade de Engenharia, pudesse vir frequentar uma cadeira de Geografia, uma cadeira de História na Faculdade de Letras. Acho que seria extremamente interessante que isso pudesse acontecer. Não é? Agora, há aqui questões de organização. Portanto, há um favorecimento, e esta questão da transformação dos ICTS, acho que favorece essa possibilidade. Enfim, vamos ver se conseguimos. E tem havido movimentos significativos nesse sentido, com a criação de novos cursos, com parcerias importantes entre as várias faculdades. Este movimento, naturalmente, tem que ser aprofundado. Não é? Depois, ali há alguma inovação dos métodos de aprendizagem, enfim, a questão do e-learning, uma experiência que talvez vocês a conheçam menos, embora ela partiu muito aqui da Faculdade de Arquitetura, porque é algo que é o e-learning café, o projeto do e-learning café é um projeto que tem também a ver com o próprio projeto do espaço, não é? Porque ele nasce um pouco como uma muito associada aqui à Faculdade de Arquitetura. Enfim, e depois a questão da internacionalização, que me parece ser, evidentemente, um apelo à inovação e um fator muito importante para a inovação, não é? Porque a troca de experiências é certamente muito favorável a essa inovação. Convém dizer que essa internacionalização está a ser feita sobretudo ou particularmente ao nível dos estudantes. Ainda é bastante débil, ou não tão profunda quanto deveria ser, ao nível dos professores. Outro componente que me parece importante, que traduz o envolvimento da universidade na intervenção ou iniciativas deste género, é certamente o grande desenvolvimento que tem tido nos últimos anos, a questão do apoio ao empreendedorismo, à transferência de conhecimentos, à abertura à sociedade. Eu refiro em primeiro lugar aqui a prestação de serviços de alto valor acrescentado, porque isso é uma tradução da universidade desde há muito tempo. A Universidade do Porto, em algumas das suas escolas, desde há muito tempo que pratica aquela prestação de serviços. Não é? Portanto, nessa não é novidade necessariamente. Não é? Agora, portanto, julgo que deve ser continuar a ser referida. Portanto, embora não seja uma novidade, creio que é importante para o papel da universidade. Não é? A universidade é muitas vezes requerida, isto não é necessariamente muito conhecido na opinião pública, nem tem que ser, não vem, parece, muitos jornais, mas intervém muitas vezes os seus grupos, os seus professores, as suas competências, muitas vezes ao nível pessoal, claro, como é evidente, nem muitas coisas da sociedade, em muitos aspectos, enfim, os mais diversos. Depois há, então, coisas mais recentes. Portanto, a UPIN, portanto, que é um organismo da universidade que se preocupa com questões da propriedade intelectual das patentes, por exemplo, o número de patentes da universidade tem crescido, enfim, de forma aceleradíssima nos últimos anos, enfim, não sei exatamente os números, mas enfim. Agora, claro que o facto de haver patentes não quer dizer que isto seja necessariamente uma coisa muito positiva, às vezes só dá custos, não é? Mas pronto, mas isto é um sinal de mais uma vez, de uma preocupação da universidade da abertura ao exterior. Portanto, tem que a investigação dê algo que se possa traduzir em utilidade. Depois dessa utilidade, se é reconhecida ou não, enfim, há depois um caminho a ser feito. O PTEC, que é um organismo que nasceu talvez há 3 anos e que tem, de facto, tido um desenvolvimento absolutamente surpreendente. Não é? O PTEC nasceu com a aquisição. Portanto, o PTEC é o organismo, é uma associação que é detida, enfim, maioritariamente pela universidade, depois tem uma associação dos parques de ciência e tecnologia do norte do país, mas são basicamente estas duas instituições, e que nasceu para fazer transferência de tecnologia, basicamente, e, portanto, dar, enfim, apoio às iniciativas que, partindo dos estudantes, antigos estudantes, professores da universidade, tivessem reflexos empresariais, não é? Portanto, dando origem a novas empresas. E nasceu com a aquisição dos pavilhões onde estava sediada a empresa que fez o Metro do Porto, portanto, estava a Normet, estava sediada nos pavilhões pré-fabricados, enfim, com uma qualidade razoável, junto à Faculdade de Economia. Portanto, eles venderam à universidade aquilo por um preço muito simbólico, portanto, pensou-se que era uma oportunidade interessante, e aí foi, nasceu o PTEC. Nasceu, portanto, é uma área à volta dos 2 mil ou 3 mil metros quadrados, que se pensou que era super excessiva, de tal modo que ao fim de alguns meses, até se cederam, um ou dois pavilhões cederam-se, foram outro lugar e foram retirados. Passado um ano, estava tudo absolutamente ocupado. E agora há um leque de conjunto de empresas, umas dezenas de empresas que estão à espera de serem sediadas, portanto, na UPTEC. Entretanto, o conceito nasceu e a UPTEC agora, esse nascimento junto à Faculdade de Economia, tinha essencialmente a ver com iniciativas no âmbito da tecnologia, portanto, ligadas à Faculdade de Engenharia, não é? Portanto, a Faculdade de Engenharia, a Faculdade de Economia, portanto, naquela área. Não é? Mas a partir daí nasceram outras UPTECs, não é? E agora há pelo menos quatro. Portanto, há uma nas indústrias criativas, portanto, que é aquela que ali está referida, portanto, que vai nascer no polo da Rua dos Bragas, portanto, associado ao espaço libertário para a antiga Faculdade de Engenharia, que é um espaço que neste momento é ocupado pela Faculdade de Direito, pelo curso de Jornalismo e Ciências da Comunicação, e depois também tem organismos culturais da Universidade, enfim, e outros organismos, no qual irá ser sediada, portanto, esta componente da UPTEC ligada às indústrias criativas. Há uma outra componente ligada à parte da biológica, portanto, que é em Vairão, portanto, já no Conselho de Vila do Conde, e uma quarta parte ligada às ciências do mar, que foi inaugurada com bastante pompa e circunstância há relativamente pouco tempo em Matosinhos. Eu acho que até com excessiva pompa e circunstância, não é? Pelo menos em termos de páginas de jornais, a Câmara fez publicar uma página que nos surpreendeu a todos, uma página de jornal inteira, enfim. Portanto, reparem que esta questão da UPTEC tem muito a ver com esta questão da empresa que vocês têm nos vossos objetivos poder vir a construir. Não é? Depois, eu refiro ali como elemento de abertura à sociedade, que é a abertura de apoio que a universidade tem vindo a praticar, de apoio a várias escolas, enfim, sobretudo na arte das performativas, e sobretudo espaços que estavam eles, que são espaços que estão não ocupados, ou seja, não são necessários à universidade, e estando na expectativa, a universidade entendeu que podiam ser úteis aos outros organismos, nomeadamente o Colégio Almeida Garrett. Todo o espaço da antiga Faculdade de Engenharia está, embora possa não parecer, totalmente ocupado por organismos ou da universidade ou então de escolas, portanto, com interesse público, digamos assim, e ao qual foi, digamos, comodatado o espaço, de modo a que lhes pudesse ser útil. Finalmente, uma referência, enfim, embora a estes colóquios, Porto, Cidade, Região, que tem, creio eu, apesar de tudo, sido uma, quer dizer, já vai na terceira edição, com reflexos diferentes, não é? Mas que é uma iniciativa interessante no sentido do contributo que a universidade pode ter para a definição de políticas, de estratégias, enfim, para o Porto, Cidade e Região. Não, está bem? Ok. Pronto, enfim, iniciativas, apenas dizer que existem, portanto, se existem regulamentos para depois recolherem isso. Muito bem. Ora bem, o outro aspecto, portanto, isto no que respeita à questão da predisposição, que eu creio que é evidente. Outra questão que lhes queria colocar é a universidade, ela própria, pode ser fonte de aparecimento de problemas que vos possam ser, que vos possam suscitar estudo e contribuição. Desde logo, eu julgo que a coisa não ficou brilhante, o slide, mas eu mostro isto para dar conta da dispersão da Universidade do Porto. Não é? Portanto, a Universidade do Porto situa-se essencialmente no Conselho do Porto, mas também se estende por outros concelhos. Não é? Ela detém, como sabem, três polos, portanto, o polo 1, que é o centro, não é? Por acaso ainda ficou ali numa versão inglesa do slide. Depois o polo 2, portanto, o polo 2 começa a nascer com a transferência do hospital, ou a construção do hospital de São João, que obrigou à transferência da Faculdade de Medicina. A Faculdade de Medicina estava associada ao Hospital de Santo António, historicamente, não é? E em 59 muda-se para a Esprela, que é o começo da construção do Polo 2. Não é? Depois, a faculdade seguinte é a da Economia, que é de 74, e depois a seguir, então, já mais recentemente, estão as outras todas as faculdades do Polo da Esprela. E depois o Polo 3, que é o último, já creio eu, que já foi definido depois do 25 de Abril, que é o Campo Alegre. Para quem conhece minimamente o Polo 2 e o Polo 3, o Polo 1 é um polo clássico de Universidade Central, de portanto, com escolas dispersas no tecido urbano, enfim, mais ou menos integradas, com um papel importante na revitalização da cidade. Eu faço aqui uma pequena paragem, porque num documento que agora vocês distribuíram, que é este jornal, tem aqui uma referência ao Complexo de Ciências da Saúde da Universidade do Porto, data prevista de 2011, isto é tudo rigorosamente verdade, só que eu, digamos, também partilho com a preocupação de quem escreveu, mas põe uma questão central, porque eu vou ler, é certo que o objetivo, portanto, o tal Polo de Ciências da Saúde que vai para a antiga reitoria, é certo que o objetivo é o mais novo possível, criar uma grande escola de saúde junto ao Polo Ambulatório do Hospital Santo António, onde serão criadas melhores condições de ensino para cerca de 3.000 estudantes, 500 docentes, e depois o autor diz, mas gastar 28 milhões de euros, também é um número correto, para impermeabilizar totalmente o terreno junto ao Jardim do Palácio Cristal, não me convence minimamente. Eu posso partilhar da preocupação do autor, só que se quer revitalizar o centro da cidade, é preciso meter atividades, é preciso meter gente. E, portanto, aliás, este foi um dos argumentos pelos quais, pensem só um bocadinho, se o Hospital de Santo António saísse de onde está, o que levaria, portanto, à saída imediata do ICBAS e da Faculdade de Farmácia, o que é que seria da zona onde eles estão? Portanto, a zona próxima da reitoria, os Leões, enfim, tudo aquilo, não é? Que já sofreu a saída da Faculdade de Ciências e da Faculdade de Engenharia. Portanto, é verdade que, enfim, não totalmente verdade, porque, embora talvez as pessoas não saibam que era assim, o espaço que lá estava já estava impermeabilizado, não é? Portanto, não vai haver alteração significativa. Embora eu perceba o que quero dizer, porque também se podia desimpermeabilizar aquilo que foi impermeabilizado erradamente, não é? E, portanto, a preocupação do autor parece-me pertinente, mas é de um dos fatores que eu creio eu que tem que ser posto na equação quando se tomam essas decisões. Porque, evidentemente, se quer que assim... falou-se muito aqui na questão do abandono da cidade, da questão do aluguer. Se não houver atividades, não se consegue meter, revitalizar o centro. E, portanto, este é um outro aspecto, que eu creio que, aliás, é recorrente, é uma discussão velha. Muitas vezes a universidade é própria, ela própria é acusada, digamos, não é? De ter abandonado o centro da cidade. Enfim, não sei se é culpa da universidade ou não. Mas pronto, mas é outra questão que eu julgo que valia a pena um debate profundo em que as questões não fossem vistas só por um aspecto particular da improvisação. Ok, está bem, mas é certamente um problema, mas terá que ser questionado com outros. Eu, de feito este parênteses, o que eu lhes queria chamar a atenção era para, sim senhor, o centro é o tipo de território que é, o Polo 2 e o Polo 3 são territórios em que se percebe claramente que são aqueles territórios abandonados pela cidade, no seguinte sentido. Como a universidade, classicamente, não estava ligada às câmaras, pertencia ao Estado Central, então o território da Esparela é um território do Estado Central e o território onde nós estamos aqui é também do Estado Central. E, portanto, como se percebe, qualquer dos dois estão, do ponto de vista da inserção urbana, enfim, bastante discutíveis, não é? A sua própria inserção urbana e a própria preocupação da Câmara na inserção urbana desses territórios é também, enfim, creio que nunca houve sequer essa preocupação. Não é? Essa, portanto, é uma das preocupações da universidade, que é, naturalmente, a inserção urbana dos polos e o melhoramento da sua qualidade ambiental, porque parece, enfim, o passo seguinte não é construir mais betão, como é evidente, enfim, para além daquelas coisas que estão a ser terminadas, o passo seguinte é melhorar estas duas questões. Eu, por exemplo, este polo a mim parece-me evidente, pá, o que tem que se fazer é simplesmente acabar com o nó da autostrada, não é? Não parece que é muito complicado, embora haja aqui problemas depois de inserção desta própria faculdade, porque ela foi inserida relativamente a um polo, a um nó de autoestrada, mas enfim, se nós acabarmos com tem tudo a ver com a velocidade, não é? Se os carros passarem a circular aqui nestes arruamentos, não a 120 como podem eventualmente entrar na cidade, se não houver trânsito, passarem a circular a 30, isto passa a ser uma rua da cidade, enfim, depois melhorando os passeios, essas coisas todas. Portanto, isto é uma coisa que tem que passar pela Câmara, não é? Portanto, estou a simplificar muito, não é? Mas é uma das questões fundamentais para que a universidade se possa construir, porque a sensação que tenho é que, por exemplo, neste polo, as escolas acabam por estar muito, embora próximas, estão muito isoladas umas das outras por causa das vias de comunicação. Enfim, e depois, as outras duas questões, a questão da mobilidade, como é evidente, tendo nós os polos que temos, e finalmente uma questão que me parece cada vez mais central, que é a questão da sustentabilidade e da energia. Esta questão da sustentabilidade não pode ser entendida escola a escola, mas tem também que ser entendida nos campos, portanto, como uma situação que possa ligar os vários edifícios que estão próximos uns dos outros. E numa perspectiva passiva e ativa, quer dizer, os edifícios têm que ter capacidade de gerar energia, portanto, e de serem produtores de energia. Enfim, eu julgo que tudo isto tem muito a ver com a questão urbana e também tem a ver, naturalmente, com a arquitetura, não é? Embora, creio eu, que vocês se preocupam aqui mais com a questão urbana. Mas a questão urbana é importante porque a geração de energia local obriga a ligar edifícios uns aos outros, para que isto possa ser útil e que possa ser utilizado da melhor maneira possível. Pronto, e era isto que eu vos tinha para dizer.